Um bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Que possamos todos nós nesta manhã sermos abençoados, amparados, assistidos por esse imenso amor que está aqui. Para que possamos receber esse imenso amor, nós precisamos abrir o coração, então, né? E entendo, acredito que todos nós estamos nesse espírito, nessa vontade de absorver tudo que essa espiritualidade traz para nós. Hoje é domingo, dia dos pais. É um dia que as pessoas relembram dos seus pais, lembram de que são pais, desejam um feliz dia dos pais. E é importante um momento como esse que a gente reflete na missão paterna, na tarefa que é ser pai. Embora não seja o nosso tema da manhã, não será este o nosso objetivo, discorrermos sobre a paternidade, mas muito do que vamos falar hoje está relacionado a essa importante missão. Todos nós que estamos aqui evoluindo, que recebemos a tarefa de sermos pais, temos um dever muito grande para com os nossos filhos. E mesmo quem não teve essa tarefa nesta vida, já teve em outras e terá no futuro. E a vida, ela é repleta de mudanças, de transformações que nós nem esperamos, nem imaginamos. Quando eu era bem jovem, eu perguntei a um espírito, através de um médium muito respeitável, um pouco sobre a minha vida, o que seria de mim. E ele disse que não era previsto na minha existência, nessa aqui atual, o casamento. Só que a vida transcorreu, ocorreram mudanças, reprogramações, e eu, quando me casei, me tornei pai de duas crianças maravilhosas, e depois veio a terceira. E aí, de repente, eu virei pai, e foi uma alegria muito grande na minha vida, porque eu não contava com essa perspectiva no futuro, né? Para mim, essa reencarnação, ela passaria com outras tarefas, outras obrigações. Então, nós não sabemos exatamente onde a vida nos leva, porque há inúmeras situações que nós vamos, à medida que vamos vivenciando, vamos conquistando novas possibilidades. Vamos adquirindo novas experiências, novas oportunidades. E quando a gente pensa, lembra daquela informação de que a gente reencarna com uma programação espiritual, nós pensamos que isso é um determinismo inflexível, que nada vai mudar. E na verdade não é bem assim. Felizmente existem inteligências muito avançadas que analisam as nossas condições de vida, ponderam aquelas situações que são necessárias a cada momento da nossa vida e eles podem nos ajudar a reprogramar, a restabelecer uma série de circunstâncias. Por isso que o ser humano ele não pode nunca viver sem esperança, viver sem acreditar no futuro, porque por hoje pode ser a prova mais difícil que você esteja passando. A superação dela pode vir a qualquer momento. Mas para isso são necessárias atitudes, posturas, são necessárias determinações, são necessárias certas coisas que nós temos que fazer ao longo da vida. Por isso que não existe para o espírito encarnado ou desencarnado um determinismo que ele obrigatoriamente tem que sofrer tanto para pagar tanto do seu passado. Porque nós podemos, pelo amor, pela caridade, pela dedicação no bem, reformular a nossa vida periodicamente. Porque é da natureza do espírito se transformar. Nós somos criados para evoluir. Então ninguém tem uma prova que vai ser obrigatoriamente sempre sofrimento, sempre lutas. Poderão vir situações, circunstâncias benéficas, situações que mudam completamente. Mas, para que elas ocorram, são necessárias atitudes nossas perante a vida. Nós falaremos nessa manhã de uma pessoa que produziu uma transformação extraordinária na sua vida. E até hoje, pessoas que analisam a história desse indivíduo, desse espírito, ficam perguntando, como foi possível alguém mudar da água para o vinho? Como foi possível alguém produzir tanta transformação na sua vida? É óbvio que ele era um espírito de uma certa natureza, de uma certa condição, e ele pôde passar por transformações muito bruscas na existência que nós vamos relatar dele hoje. Ele foi alguém que pôde suportar provas que nós muitas vezes precisaremos séculos para vivê-las e produzir alguma transformação em nós. Isso também nos mostra que o espírito, e nós somos espírito, então quando falamos de espírito, estamos falando de nós, que nós podemos passar por grandes transformações sim na vida. Mas para que elas ocorram, nós temos que estar preparados. Temos que já ter adquirido qualidades, virtudes, valores anteriormente. Por isso, então, que todo esforço que nós fizermos no bem, ele nunca se perde. Porque em algum momento da nossa vida, esse esforço no bem vai ser a sustentação para grandes provas que nos transformarão. E muitas vezes será através do sofrimento, muitas vezes intenso, que nos machuca, que nos fere, mas que nos empurra, nos faz crescer, nos eleva. A pessoa da qual nós falaremos nesta manhã é Paulo de Tarso, e falaremos também um pouco da sua história. Não vamos falar exatamente sobre a sua história, toda a sua trajetória, porque o nosso objetivo é buscar num ensinamento precioso que ele recebeu num momento muito especial da sua vida, a grande diretriz para ele aproveitar aquele momento novo que surgia na vida dele. Quem quiser conhecer a história de Paulo de Tarso, temos o livro Paulo Estevão, que é uma obra detalhada sobre a vida dele até o início da sua pregação, e traça também toda uma descrição de como foram as suas viagens, de como foi o seu trabalho tão importante junto aos cristãos do primeiro século. Há muito mais sobre a vida de Paulo que Emmanuel não considerou no livro. Detalhes que envolvem a própria escrita das cartas, porque isso no futuro é que saberíamos mais sobre elas. E há estudos hoje que tentam identificar, entender melhor certas colocações que ele fez e que ficaram registradas nas suas cartas. Mas para conhecer a história de Paulo, é fundamental esse livro. Quem quiser começar a ler a partir de hoje, vai ter que chegar a ser o primeiro, porque esse é o último exemplar que tem na livraria hoje. Mas aguardem que terá outros exemplares e conheçam, porque é uma história inspiradora. Todos lembram, ou todos devem saber, que Paulo foi alguém que recebeu um convite pessoal de Jesus para mudar de vida. E Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele, com aquela defesa exagerada, extrema, do judaísmo, ele entendia que aquela mensagem do carpinteiro, daquele homem de Nazaré, era uma perversão, uma corrupção dos ensinamentos da tradição. E ele, então, promove uma ação destrutiva, no sentido de acabar com os seguidores de Jesus. Ele se mobiliza contra, porque ele entendia que aquilo era algo que iria comprometer o povo dele. Existem razões para isso. Ele era um espírito muito determinado em fazer o seu povo triunfar. Ele conhecia a história, conhecia as dores, as lutas, as perseguições que o povo judeu sempre enfrentou, desde o seu início, da sua formação. E ele, então, tinha um amor muito grande. Ele entendia que a religião era o grande elemento de defesa desse povo, porque era a religião que tinha sustentado esse povo por tantos séculos, e era ela que poderia manter a unidade entre todos os judeus sempre. Então, qualquer ideia que pudesse surgir, que fosse diferente, que pregasse algo que mudasse aqueles princípios que ele admitia, ele iria naturalmente rejeitar. Essa situação, então, nos mostra que até mesmo seres que têm grandes valores, que têm grande importância, eles podem cometer erros em suas vidas. Que até mesmo pessoas que estão ali incumbidas de uma grande tarefa podem estar enganadas. E por não permitir, então, uma compreensão melhor de outros contextos, outras situações, acaba cometendo erros. E esse foi o grande erro de Paulo. Não perceber que aquela mensagem era, na verdade, a sublimação do judaísmo. Era, na verdade, a oportunidade que o judaísmo teria para poder adquirir uma nova compreensão sobre a lei de Deus. Porque muitos séculos passados, muitas experiências vividas, os princípios de amor que Moisés e outros profetas tinham absorvido através da mediunidade e que tentaram passar para o povo, acabaram sendo esquecidos, porque aquilo que era prático, aquilo que era mais voltado aos interesses terrenos, acabou prevalecendo sobre esses princípios. Então a vinda do cristianismo era, na verdade, com o objetivo de trazer ao judeu a compreensão de algo fundamental da lei de Deus, que era a lei de amor. Porque no tempo de Jesus, e nós temos os relatos que provam isso, o coração das pessoas religiosas estava muito endurecido, por muita exigência, por muita cobrança sobre o seu irmão, por ideias de pureza, desejando punir, castigar aqueles que erram, porque haviam esquecido que o mais importante da lei divina é o amor. Que todas as outras circunstâncias que se criam em torno de ensinamentos que levam o ser humano a querer cobrar, exigir do seu irmão atitudes, posturas, isso é um desvirtuamento da lei divina. Nós não podemos querer transformar nunca a religião como um meio de controle sobre a vida das pessoas. E, infelizmente, o judaísmo naquele tempo tinha se tornado isso, como também o cristianismo, na sua organização humana, também se transformou séculos mais tarde. Foi a experiência que também tivemos mostrando que nunca podemos usar a religião para conduzir a vida das pessoas, para que elas simplesmente nos obedeçam, nos atendam, para que elas fiquem ajustadas ao meio social. A religião ela tem que ser muito mais do que isso. Ela tem que produzir uma mudança interior em nós. E a mensagem de Jesus era para isso, para produzir transformações. Não para converter pessoas que elas abandonassem o judaísmo ou o paganismo, para que elas deixassem de crer no que elas criam, mas era algo para mudar o coração das pessoas. Então, sempre que nós percebemos que as pessoas começam a se segregar, se separar das outras e a condenar as outras pessoas por causa de religião, nós vemos que há um distanciamento da lei verdadeira de Deus. Porque, na verdade, não importa a forma como nós cultuarmos a Deus, se ela nos ensina a amar o próximo, se ela nos ensina a amar o semelhante e a fazer todo o bem que nos cabe em favor deles, nós estamos reverenciando a Deus, nós estamos cultuando a Deus. Isso era algo difícil na época de ser entendido, e Paulo, então, não consegue desempenhar a sua tarefa que ele veio programado para exercê-la. Porque ele era alguém que deveria, ao conhecer os ensinamentos de Jesus, dada a sua inteligência, dada a sua capacidade intelectual, perceber o alcance daqueles ensinamentos. Mas iludido pelo orgulho, pela ideia de um povo que deveria dominar sobre os outros, é que ele se permite ações de perseguição aos cristãos. E Paulo era um homem, como todos os outros da sua época, planejava ter um lar, planejava formar uma família, ele tinha uma noiva, bem nessa época em que ele está movendo a sua perseguição aos cristãos. Essa noiva, Abigail, ela era nada mais, nada menos do que irmã de Estevão. Estevão era um jovem que, por uma circunstância ali da vida dessa família, acabou se afastando da família. Por uma série ali, um drama que nós não vamos entrar em detalhes agora, mas ele acabou sendo afastado da família, na verdade. E ele, então, converteu-se ao cristianismo, adotou o nome de Estevão e se tornou um grande pregador da mensagem de Jesus. E Paulo, quando percebeu que existia alguém ali que trazia essa mensagem com tanta eloquência, com tanto amor, que demonstrava e atraía muitas pessoas, voltou toda a sua atenção, toda a sua vontade de paralisar aquela mensagem contra Estevão. Nem ele, nem Abigail sabiam que Estevão era um irmão dela, porque ela havia perdido esse irmão há muito tempo. Então Paulo vai então perseguir Estevão e ele acaba desencadeando a morte de Estevão. Ele instiga as pessoas e condena, e respaldado pelo seu povo, pelas autoridades judaicas da época, ele acaba levando Estevão a uma condição que o leva à morte. E é nesse instante que Abigail, noiva de Paulo, percebe que ali estava o irmão dela. Paulo, quando descobre essa situação, ele ficou muito perturbado, rompeu o noivado com Abigail e se tornou ainda mais ferrenho opositor do cristianismo. Intensificou ainda mais a ação dele. Estevão morre, posteriormente Abigail também desencarna, morre também, e Paulo, ele continua na sua tarefa até que ele tenha aquele chamado especial de Jesus. Quando ele está indo a Damasco, que hoje está naquilo que nós conhecemos como a Síria, e os nossos irmãos de lá ainda hoje precisam muito das nossas preces. Lembremos sempre daquela região do mundo que precisa tanto de paz, de amor. Mas ali então, prestes a entrar em Damasco, ele é chamado pessoalmente por Jesus. E ficou conhecido aquele chamado que ficou marcado na história do cristianismo. Saulo, Saulo, que era como Paulo se chamava ainda nessa época, por que você me persegue? E Paulo passa por um período ali difícil de adaptação, mas ele entende então que com esse chamado ele precisava mudar de vida. Certamente ele, percebendo ali a vibração amorosa de Jesus juntamente a essas palavras, permitiu que uma lembrança mais profunda que ele trazia do mundo espiritual antes de reencarnar pudesse despertá-lo e mostrar a ele o erro que ele cometia. E ele então percebe que tudo o que ele fez estava tudo errado. Perseguir os cristãos, ter rompido com a sua noiva, ele acabou trazendo mais dor e sofrimento para a sua vida. Essa experiência de Paulo é um exemplo do quanto o radicalismo nas nossas atitudes, ele pode ser comprometedor. Quanto uma postura excessivamente exigente, excessivamente autoritária, uma postura em que nós nos colocamos muitas vezes como donos exclusivos da verdade, o quanto ela pode nos comprometer. Porque ele, no seu mundo íntimo, estava absolutamente seguro que ele estava certo no que ele estava fazendo. E ele promoveu situações de dor, de sofrimento para muitas pessoas. E quando ele percebe esse erro, a maioria das pessoas acabaria acontecendo o quê? Se afundariam numa depressão, numa tristeza profunda, acabariam pelo sentimento de culpa, um sentimento de punição, de autopunição destrutiva, acabaria se tornando uma pessoa arruinada para o resto da vida. Mas é aí que vem um pouco a diferença dele. Ele já era um espírito que em alguns aspectos da sua personalidade já era muito evoluído. Era alguém que, uma vez confrontado pelos erros, não paralisaria, trabalharia intensamente para modificá-lo. E é por isso que Jesus vai chamá-lo. É por isso que Jesus se aproxima desse espírito e o convoca a uma tarefa mais nobre, uma tarefa mais importante. Isso nos mostra, então, que nós podemos encontrar, até em pessoas que aparentemente não são virtuosas, grandes virtudes. A grande virtude de Paulo nesse momento é ser uma pessoa de ser capaz de ser confrontado com os seus erros e desejar modificar-se de verdade. E desejar realmente consertar aquilo que fez errado. Isso porque ele já tinha qualidades conquistadas anteriormente. Então por isso que nós nunca vamos poder dizer, mas Paulo se tornou de perseguidor a um grande divulgador do cristianismo, porque Jesus foi pessoalmente chamá-lo. Chamou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Já ouvi de pessoas que dizem isso. É fácil assim a gente se converter definitivamente para o bem se a gente tem um fenômeno extraordinário desse. É que ele estava em condições de receber um chamado assim. Para a maioria das outras pessoas, não foi dessa forma que Jesus as convocou. Não foi dessa forma que Jesus transformou as suas vidas. Porque para cada um há uma fórmula, há um meio de fazer despertar o melhor que há dentro da pessoa. Então, nessa circunstância, quando Paulo se renova, se transforma, ele ainda é uma pessoa cheia de imperfeições, ele ainda percebe que tem algumas coisas a acertar no seu mundo íntimo para ele poder realmente se tornar alguém que fosse útil e consertasse tudo de errado que ele fez. E ele ainda passa por um período de uns 3 anos de amadurecimento, de adaptação, até que ele vai ter uma experiência muito significativa, uma experiência especial na vida. Numa certa ocasião, quando ele está já amargurado, meio triste de perceber, né, que apesar de ter recebido o chamado de Jesus, ele ainda não estava pronto para uma tarefa que ele já sentia no íntimo que ele deveria realizar, que ele não sabia claramente o que era. Depois de sofrer muitas decepções, porque tudo que ele semeou, ele acabou colhendo. Ele foi abandonado pela família, pelos amigos. Os discípulos de Jesus não o aceitaram de pronto, porque desconfiavam que aquilo pudesse ser uma estratégia de continuar perseguindo o cristianismo, fingindo-se cristão a partir dali. Então ele experimenta muitos dissabores. Ele se amargura muito e ele sofre com isso. Mas uma noite muito especial, ele pôde vivenciar uma experiência que todos nós podemos vivenciar. Que todos nós talvez já vivenciamos ou vivenciaremos no futuro. Mas nem sempre nós podemos lembrar dessa experiência. Porque muitas vezes quando nós lembramos desse tipo de experiência, a nossa tristeza ao retornar à vida aqui material comum é tão grande que nós nos sentimos paralisados. Às vezes, de a gente sentir a presença extremamente amorosa de um espírito, nós, depois dessa presença, nós podemos nos sentir muito tristes pela ausência dessa alegria, desse amor profundo que nós entramos em contato, às vezes, momentaneamente. Então, é por isso que a maioria das pessoas não lembram desse tipo de experiência. Mas o que eles aprendem nessas experiências, o que aprendemos nessas experiências, nós guardamos em nós e é aquilo que aflora como intuição. Só que no caso dele, ele pôde se recordar com mais clareza dessa experiência. É aquela experiência diária, comum para a vida de quase todos os seres humanos, que é de encontrar durante o sono os seus entes queridos, os seus espíritos amados, os seus benfeitores espirituais e ter um contato, um diálogo, poder matar a saudade, poder receber instruções. E foi o que aconteceu com Paulo naquela noite. Ele pôde, saindo do corpo, encontrar Abigail e Estevão, espíritos extremamente amorosos, muito evoluídos, que transmitiram a ele grandes lições naquela noite, em especial Abigail, foi quem mais dialogou com ele naquele encontro. Nesse encontro, então, que ele tem com Abigail, ela fala algumas coisas para ele que seriam decisivas para ele continuar conduzindo a sua vida. Então veja, mesmo tendo o chamado de Jesus pessoalmente para mudar de vida, ele ainda precisou de novas orientações para se manter firme. Ele precisou de novas diretrizes. Então isso mostra para a gente que não foi tão simples assim transformar-se de perseguidor a defensor do cristianismo. Então nós não vamos alegar que nós não conseguimos nos transformar totalmente porque não recebemos algo especial para que nos transformássemos. Porque, na verdade, até numa circunstância como essa de Paulo, ele precisou de auxílio para se manter firme e renovado. E o que foi que Abigail falou para ele? Isso está registrado no livro, então, Paulo Estevão, na segunda parte, no capítulo 3. E nós vamos trazer algumas dessas ideias para aproveitarmos desses ensinamentos, porque o que ela falou para ele é aplicável à vida de qualquer pessoa. São princípios da vida que servem para todos, em qualquer época da humanidade. Fosse há 2000 anos atrás, seja daqui 5000 anos aqui no mundo, são princípios que ela transmitiu ali que o ajudaram a superar as dificuldades e ajudarão qualquer pessoa nas suas lutas, nas suas transformações. Não vou citar todos que ela falou, mas algumas ideias em especial nós vamos citar e comentar. Ela disse algo importantíssimo, que era isso: é preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. Ser fiel a Deus é nós acreditarmos no bem que nós aprendemos, que nos aproxima de Deus. Ser fiel a Deus é nos mantermos íntegros, como nós já somos capazes de entender que é a forma como Deus espera de nós hoje. Hoje o nosso entendimento nos mostra que, para estarmos nessa busca, nesse caminho desse encontro com Deus, nós temos que praticar o bem. Então não importa o que aconteça em nossas vidas, nós temos que continuar praticando o bem. Nós entendemos que nós temos que ser generosos e capazes de perdoar o nosso próximo para nos aproximar a Deus. Então não importa o que aconteça em nossa vida, nós continuaremos perdoando o próximo. Isso é ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus não é mantermos uma religião, um rótulo, um título. Não é a gente reverenciá-lo num templo ou com um ritual específico. Ser fiel a Deus é mantermos a atitude que o nosso entendimento nos faz acreditar que é a que mais nos aproxima dele. E nós aprendemos com Jesus que amar a Deus acima de todas as coisas é semelhante como amar ao próximo. Então, no nosso entendimento hoje, dentro da doutrina espírita, a forma de sermos fiéis a Deus é continuarmos nesse esforço de aprender a amar o nosso próximo. A questão é que muitas vezes nós atravessamos provas difíceis na vida, lutas muito grandes, e nós desistimos dessa atitude, dessa busca de tentar amar o próximo. Quando nós colhemos muitas decepções, às vezes a gente se põe em retaguarda, se põe numa atitude de autodefesa, rejeitando as pessoas, se negando a ajudá-las, se negando a ampará-las, se negando a se reconciliar com elas. E esse é um dos grandes problemas que o espírito enfrenta na sua evolução. A incapacidade de se reconciliar. Porque às vezes a pessoa diz, eu perdoo, não tenho nada contra, mas não quero nada com essa pessoa mais. Ela que viva a vida dela lá e eu vivo a minha aqui. Não tenho ódio, não fico pensando e desejando mal. Mas se nós não formos capazes de nos reconciliar com essa pessoa, e reconciliar é restabelecer um entendimento, uma harmonia com essa pessoa, nós não estaremos sendo fiéis a Deus ainda. E às vezes nas famílias acontece muito isso. As pessoas estão distantes umas das outras por mágoas, por erros. Às vezes foram erros graves realmente que aconteceram, em que a pessoa se sentiu e de fato ela foi muito lesada. Mas se nós não perdoarmos de verdade a pessoa e não nos reconciliarmos com ela, não voltarmos a ter afeto, entendimento, carinho por aquela pessoa, nós não nos reconciliamos de verdade. Perdoar não significa simplesmente não lembrar da pessoa mais, nem do erro que ela nos fez. Perdoar não quer dizer que viva lá e eu vivo aqui e não quero te ver mais. Quando a gente perdoa de verdade, aquela pessoa já não nos perturba mais. Nós temos compaixão por ela e se tivermos que encontrá-la, encontraremos como um irmão novo do caminho, da vida, e vamos tentar reconstruir algo com essa pessoa. Eu sei que eu estou falando de uma coisa muito difícil, porque também enfrento essa luta, porque também entendo que é algo que precisa ser superado na minha vida também. Então não estou falando de algo que eu posso dizer assim, é fácil fazer. Não é. Mas é quando nós conseguirmos isso, não termos antipatia por ninguém, nem rejeição por ninguém, por mais que ele tenha nos ferido, é que nós estaremos em plena vitória espiritual. É nesse momento, quando eu não tenho mais antagonismo em relação aos seres humanos, é que eu passo a estar numa condição espiritual diferente. Então, isso é se reconciliar. Então, quem quiser ser fiel a Deus mesmo, tem que pelo menos tentar esse caminho. Tem que pelo menos se esforçar por superar os seus antagonismos. Superar as suas indisposições com as pessoas. Perdoá-las de verdade. Ser fiel a Deus, por exemplo, é isso. Mas tem muito mais para sermos fiel a Deus. É lutarmos contra uma série de imperfeições que nós trazemos. No nosso entendimento, dentro da doutrina espírita, a forma de cultuarmos a Deus é trabalharmos o nosso mundo interior para mudar esses sentimentos que nos afastam do próximo e de Deus. o orgulho, a vaidade, que são as ideias falsas que nós nutrimos sobre nós mesmos, de sermos superiores aos outros. Isso é ser fiel a Deus. Então, nessa recomendação que Abigail faz a Paulo, é claro ali que se nós quisermos triunfar no mundo, nós temos que buscar a fidelidade a Deus. E a fidelidade a Deus passa no entendimento com o nosso próximo. Não será chamar Deus por um nome específico, não será ter um ritual, será essencialmente a mudança do nosso sentimento para com as outras pessoas. É aí que nós começamos a entendê-lo melhor. Quando o apóstolo João disse que Deus é amor, é só pelo caminho do amor que nós conseguimos nos aproximar a Deus. Um coração que tem mágoa, ressentimento, rejeição, não conhece o amor ainda. Pode estar aprendendo, pode ainda estar buscando, mas ainda não conhece o amor. E uma outra recomendação que ela faz para ele, e essa é muito profunda, muito séria, ela nos serve então de um alerta para que nunca esperemos muito apoio das pessoas nas nossas realizações. Ela disse assim para ele, olha, o caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Às vezes nós encontraremos no caminho muita ajuda. Pessoas encarnadas e desencarnadas que irão nos ajudar, que irão nos apoiar, que irão nos sustentar, que nos carregarão no colo por algum tempo. Mas há momentos na vida que somente nós é que temos condições de nos ajudar. Existem momentos da nossa existência que se nós não fizermos algo, absolutamente ninguém o fará. Porque existem coisas que não são transformadas em nós exteriormente. Existem mudanças que têm que ocorrer em nós que nem Deus fará com que nós sejamos diferentes. Teremos que ser nós mesmos a promover essa mudança. Então, nós precisamos estar conscientes disso, que existirão momentos na vida que nós estaremos realmente entregues a nós mesmos e somente contaremos com o apoio divino. Porque nem Jesus, nem Espírito Protetor nenhum vai, por exemplo, mudar o meu coração se eu não quiser, se eu não aceitar o que eles ensinam. Jesus poderia ter transformado, e ele tentou, inúmeras pessoas que o ouviram. Os homens duros daquela época, que ouviram as pregações diretas de Jesus, poderiam ter mudado, mas eles não quiseram naquele momento. Presos aos seus preconceitos, às convenções da época, às circunstâncias todas, eles não quiseram abrir mão da sua situação favorável da época e rejeitaram os ensinamentos de Jesus. Então isso nos mostra o exemplo de que é algo por nós mesmos, somente nós podemos fazer, ninguém mais. E esse é o momento que nós estamos sozinhos, somos somente nós e Deus. E Ele também não vai nos mudar assim. Ele também não vai nos transformar se nós não quisermos. Então tem que partir da vontade do Espírito, da vontade desse ser imortal que nós somos, de querer ser diferentes. E isso é algo que acontece após o amadurecimento, após o aprendizado, após experiências que muitas vezes são dolorosas. Então, se nós não somos diferentes, como já gostaríamos de ser, não culpemos o mundo, não culpemos as leis divinas, não vamos transferir essa responsabilidade a ninguém. Porque ela sempre será individual, sempre será nossa. E também não nos culpemos, porque talvez não tenhamos essa consciência ainda. Talvez hoje ela desperte, talvez daqui a 1000 anos ela desperte em nós, de que cabe essencialmente a nós mesmos nos transformarmos. Acatar aquilo que vem, que nos ensina que a vida é diferente e seguir esse novo caminho. Ou manter-se preso, paralisado, naquilo que sempre fomos e que ainda não nos permite ser felizes. E Paulo, nesse encontro com Abigail, ouvindo essas ideias, ele ainda se sentia inseguro, ele ainda se sentia desejoso de mais orientação. É quando ele, então, mentalmente, começa a dialogar com ela, fazendo perguntas, questionando. Então, o que fazer para vencer? O que fazer para realmente, já que ele estava tendo uma grande oportunidade de renovação, o que fazer para mudar de vez a sua vida? Para realmente começar uma vida nova, mesmo ele já não sendo aquele homem como ele tinha sido há pouco tempo. É quando Abigail vai trazer algumas recomendações e que serve para todos aqueles que desejam uma nova vida. Quando ele perguntou assim para ela, então, que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Então, se a gente quiser realmente entender o que Jesus ensinou, nós temos que ter algo. E é Abigail que vai responder então para Paulo e para nós o que é isso. Ela disse assim para ele: ama. Sem amor, nós não conseguimos entender a mensagem de Jesus. E aí alguém poderia dizer, mas o amor é uma realização muito sublime, o Espírito está evoluindo para alcançá-lo. Mas nós já podemos sentir algo dessa realização hoje. O amor que nós podemos sentir hoje, ele se chama compaixão. Ele se chama a gente ter, usando uma linguagem popular, que alguns acham que ela é imprópria, mas ela é mais didática para esse momento agora, é realmente termos dó daquele que está passando por um momento difícil. É realmente a gente pensar no sofrimento, naquilo, o quanto é desagradável alguém que sofre num momento determinado da vida. E ampliar a nossa compreensão do que é sofrer. Sofrer não é só estar enfermo, doente, abatido, cansado, sem dinheiro, desempregado, abandonado. Não é isso apenas que é sofrer. Existem pessoas que estão habitando moradias luxuosas, têm toda a segurança material do mundo, estão saudáveis, não há nenhum problema na sua família, mas sofrem dores profundas no seu íntimo. Como, por exemplo, imagine um esposo ou uma esposa que se sinta envolvido numa traição. É um indivíduo que está sofrendo. Então nós precisamos ampliar até a nossa capacidade de entender o que é o sofrimento. E nós vamos chegar à conclusão que todo ser humano sofre. É a realidade de todo ser humano. Todos sofrem. Então nós temos que desenvolver essa compaixão por esse sofrimento que é parte da experiência humana. Isso é a forma de nós aprendermos o que é o amor. É nos solidarizarmos com a fragilidade humana que é de todos. Que é de todas as pessoas. É realmente entendermos que cada pessoa traz a sua dor, o seu sofrimento. É a gente não pensar apenas nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, mas é reconhecer que às vezes aquela pessoa aparentemente feliz, sorridente, também traz suas angústias, também traz o seu sofrimento interior. Às vezes traz sofrimentos que vêm da infância, do sentimento de rejeição que ela ainda tem, por se sentir-se pouco amada, por sentir-se pouco favorecida pelos seus pais, pela sua família. Então nós vamos perceber que nós temos que nos compadecer por todas as pessoas. Para a nossa realidade hoje, isso é a forma de começarmos a aprender a amar. Então Abigail, ao dizer a ele ama, é levá-lo a compreender isso, da realidade tão frágil do ser humano. E é isso que nos permite entender e compreender as outras pessoas melhor. E ele, então, desejoso de mais orientações, pergunta, então, para ela, né? Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço? Então, como aprender a amar o próximo, então? É quando ela diz para ele, trabalha. Mas não é trabalhar só para ganhar dinheiro e se manter. É trabalhar por um mundo melhor. É trabalhar pelas pessoas. É trabalhar para que a sociedade se renove. é trabalhar para minimizar esse sofrimento tão presente na vida das outras pessoas. E ele ainda pergunta para ela assim: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Porque às vezes a gente compreende que todo mundo está sofrendo e nós nos solidarizamos, nós passamos a tentar amar essas pessoas. Às vezes nós tentamos fazer o bem para as pessoas e nós percebemos que a vida não muda tanto assim. E é por isso que ele pergunta: então o que fazer para a gente não desanimar nessa tarefa tão árdua? E é quando ela fala: espera. É aguardar realmente que o melhor momento ainda virá. Porque se ele não veio ainda, é porque todas as condições necessárias para que ele ocorresse não aconteceram. Se as transformações que nós esperamos da vida ainda não nos alcançam, é porque ainda falta algo a ser realizado para que elas ocorram. Então nós precisamos esperar. Precisamos aguardar os frutos. Há poucos dias eu ouvi uma pessoa dizendo que é uma árvore que ela leva 40 anos para frutificar. Então imagine alguém que, tendo plantado essa árvore, esperasse colher dos frutos dela. Ela não conseguirá muitas vezes ver a produção, mas os outros colherão aquele resultado. Então o bem que nós semeamos no mundo, aquilo que nós fizemos de bom, embora a gente não veja, acontecerá em algum momento a sua manifestação. Então nós temos que aguardar. E como espíritos imortais que nós somos, nós veremos os resultados das boas obras, de todo o nosso esforço. Então nós precisamos, na verdade, confiar na vida e aguardar a realização do melhor. E ele ainda, desejoso de obter mais orientações de Abigail, ele vai perguntar: então, como conciliar as grandes lições do Evangelho, como a gente viver tudo isso em meio à indiferença das pessoas que ainda não despertaram, em meio à ingratidão, à dureza de coração das pessoas? É quando ela fala para ele: perdoa. Sem perdão, a nossa vida, ela é inviável na Terra. Sem a gente ser capaz de aceitar que o outro errou e que ele ainda merece uma nova oportunidade sempre, nós não conseguiremos ter paz. Sem o perdão nas nossas relações familiares, profissionais, dentro da casa espírita, em qualquer meio que nós estivermos, é impossível nós estarmos em harmonia com as pessoas. É impossível aprendermos a amar as pessoas sem perdão. Então, esse lema de Abigail, como o próprio autor do livro menciona, ama, trabalha, espera e perdoa, é um roteiro que nós podemos ter para a nossa vida. De como superar as nossas lutas, de como vencer essa vida terrena e nos tornarmos espíritos que, ao regressar à vida espiritual, seremos considerados como vitoriosos. Mas tem algo mais recompensador ainda. É que, vivendo dentro desses princípios, a gente já alcança a paz interior desde já. A gente aquieta o coração, a gente alcança um estado de alma que nos fará mais felizes desde já. Pessoas que são otimistas, confiantes, pessoas que perdoam, pessoas que não guardam mágoas, pessoas que realizam o bem, e isso ficou já demonstrado por pesquisas que estão sendo realizadas por pessoas fora do meio espírita, fora de qualquer comprometimento religioso, ficou demonstrado que as pessoas que vivem dentro dessa ideia de que é melhor não guardar mágoa, que é melhor fazer o bem, são pessoas mais felizes. Então isso é o grande roteiro que nós temos para encontrar a felicidade. É amar, é trabalhar, é esperar e perdoar. É a forma que nós vamos encontrar, então, para termos uma vida mais plena, desde já. É a forma de nos tornarmos mais fiéis a Deus. Então, que Jesus, o nosso grande mestre, o médico de nossas almas, o nosso grande amigo, ele possa nos inspirar hoje e em todos os nossos dias. Que os nossos benfeitores espirituais possam ser ouvidos por nós, porque eles estão sempre a posto, sempre nos endereçando o melhor. Que Deus abençoe a todos, dê a todos uma excelente semana, com dias de muito trabalho, de muitas oportunidades de crescimento. Muito obrigado.